Louvado seja o nome do Senhor. Comigo está. Quantos creem que o Senhor está com você, queridos? Quantos creem? Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Quem não tem Bíblia aí, acompanha com quem tem, mas não fique sem ler. Em nome de Jesus. Os irmãos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, número 20, verso 20. Até o verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Verso 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio que em Deus há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Verso 26, é contudo necessário irmos dar numa ilha. Oremos por um instante em nome de Jesus. Pai eterno, Deus bendito, Deus soberano, em cuja presença ainda estamos neste santo lugar. Pai, a tua palavra ela foi lida, já cantamos hinos de louvores, a tua palavra é introdutória nesta manhã, e agora foi lida, Senhor, o texto que iremos ministrar. E, Senhor, nós cremos em Ti que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Porque o Senhor, aleluia, deseja se comunicar conosco. O Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Porque nós somos Teu, ó Pai, nós pertencemos a Ti. E é o Senhor é que cuida de nós. Fala conosco nesta manhã por meio desta palavra. Ministra, ó Deus, o mais profundo do nosso coração. Revela-nos verdades espirituais para pormos em prática em nossas vidas. Que não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra. Pôr em prática a Tua Palavra, para que ela produza fruto em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Fica conosco, abra-nos a porta da Palavra nesta manhã. E todo espírito, Senhor, contrário, todas as vozes, se não for a voz do Espírito Santo, Senhor, nós selamos agora. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade nesta manhã. É necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Toma-me em Tuas mãos e fala conosco. Confirma com cura, milagres e maravilhas, porque Tu és Deus. E nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz: louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Glória seja dada a Deus. Quantos creem que Deus está com você, querido? Uns levantam a mão, outros dão um amém. Quantos creem que Deus está com você, que está conosco? Amém. eu não tenho nenhuma dúvida, pelo texto que nós lemos nesta manhã, que diante de uma situação tão complicada no ministério do apóstolo Paulo, em que ele já estava já findando o seu ministério, aqui a Bíblia nos mostra, vamos ler os textos, ele estava numa viagem, como se fossem esses cruzeiros aí que hoje tem na América, lindo em todo mundo aí, que fazem viagens, semanas, para tantos lugares, mas não com tanta pompa, né, que uma embarcação que naquela época eles usavam não tinha o conforto que essas têm hoje. E Paulo, findando o seu ministério, ele vai uma viagem, faz uma viagem para Roma, ali, que é a Itália, em que importava ele comparecer perante a César. E nesta viagem, acontece uma coisa que ele talvez não esperava. Uma tempestade o assolou. Estamos para vir agora, eu creio que na terça-feira, um big storm aqui na América está para acontecer. E ficamos aquela apreensivo, naquela expectativa. Na verdade é que surgiu um big storm na viagem que o apóstolo Paulo estava para fazer ali rumo a Roma. Capítulo 27, Atos dos Apóstolos, termina no capítulo 28, depois Paulo já termina o seu ministério em Roma, que ele passa por 2 anos pregando ali a palavra, preso. E o 27, verso 1 diz assim: como determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da Corte Augusto. Está vendo, Júlio? Seu nome está aqui. É o Júlio, é um nome romano. Tá? Até o meu está na Bíblia. Meu nome está na Bíblia. Fiquei feliz por encontrar meu nome na Bíblia. Mas, da verdade, mas mais importante é que meu nome está escrito no livro da vida, no livro do céu, né? Esse é mais importante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo fala, ele enfrentou essa tempestade. E na Bíblia, se a gente for observar, há vários homens de Deus, irmãos. Homens de Deus, servos de Deus, que enfrentaram tempestades. Se nós formos ver no livro de Jonas, no capítulo 1, do verso 4, Jonas, ele tinha uma chamada para pregar em Nínive, e ele pega, compra o bilhete ali, e vai, e pega uma embarcação rumo a Tarsis, oposto de Nínive. Ele vai para outro lugar, ele vai para outra área. Nessa tempestade, a Bíblia fala que Deus mandou um vento no mar e formou-se uma grande tempestade. E a ponto de o barco, a embarcação, eram muito fracas, muito paupérrima naquela época, não tinha estrutura que tem hoje, muito fracas. E a verdade é que o vento veio, formou uma grande tempestade no mar e Jonas corria um perigo, a tripulação corria, os marinheiros correram um grande perigo. A Bíblia fala de várias tempestades, sendo que essa tempestade foi Deus que mandou, foi Deus que estava trabalhando na vida de Jonas, porque ele estava em desobediência a Deus. E pura misericórdia de Deus, Deus enviou um submarino, né? Um grande peixe, uma baleia, engole Jonas, e etc, etc. Jonas volta ao centro da vontade de Deus. Essa é uma tempestade em que foi Deus que formou ali. E agora, se nós formos ver também na Bíblia Sagrada, há muitas outras. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 24, uma tempestade que surgiu no mar da Galileia, em que os discípulos entraram no barco, Jesus estava no barco, na embarcação, aquela tempestade surgiu ali no mar da Galileia, e a Bíblia fala que as ondas do mar, elas cobriam o barco, a embarcação, mas Jesus já estava no barco, e de repente acorda Jesus, Jesus acalma aquela tempestade, aquieta o vento, acalma o mar, e eles chegam seguro num determinado lugar, do outro lado do mar da Galileia. Mas aqui nesse texto nós vamos ver uma tempestade. Paulo estava rumo a Roma, e graças a Deus, eu perguntei com os irmãos, creem que Deus está contigo? Amém. E quando vêm as tempestades, irmãos? E quando vêm os problemas na luta? As lutas que nós passamos, as tribulações, as angústias. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção de que naquela tempestade o Senhor estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela tormenta, naquele big storm que a Bíblia fala, que era uma, não era uma pequena tempestade. Olha o verso 20. E não aparecendo havia há muitos dias, nem sol, era só trevas. O que é quando se forma o vento, né? Aquele mover na atmosfera, em que mexe com o vento, mexe com as nuvens, forma, há uma violenta agitação entre o ar quente e o frio, e gera uma tempestade. E Paulo fala assim, ó, e houve escuridão, houve trevas, ele estava em trevas. E a Bíblia nos menciona no verso 20, e caindo sobre nós uma não pequena, ou seja, na realidade eles estavam enfrentando um big storm. Eles estavam correndo um grande perigo. Não era pequena tempestade. Fugiu-se toda a nossa esperança. Irmãos, às vezes quando os problemas da vida nos afetam de uma tal maneira, que parece que estamos num big storm, e parece que nós não vamos sair, parece que aquilo vai sucumbir, a nossa embarcação vai naufragar, parece que nós vamos afundar, parece que é o fim de tudo, as forças se vão, nós só vemos trevas na nossa frente, não há um raio de luz, e passa-se dias. É interessante que a Bíblia fala que foram 14 dias, ou duas semanas, em que eles passaram na prova, numa tempestade, numa big tempestade. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida, nesta manhã. Eu não sei quanto tempo você está nessa luta, nessa tribulação, nessa big storm, tempestade. Não sei quantos dias, se é um mês, se é dois. Só sei dizer uma coisa. Tenho a convicção de que Deus está com você e que você vai ter a vitória no nome de Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que vai acontecer conosco, nós vamos começar a perder, a primeira coisa é a esperança. Sabia disso? Nós perdemos as esperanças diante de qualquer... Tem gente que por qualquer coisa, ele já não acredita em mais nada, já perde o ânimo para tudo. Eu disse isso e continuo a dizer, e descobri isso um pouco tempo também. Desânimo não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Ouvi um amém, ouvi um aleluia. Se há alguém aqui desanimado, sem esperança, o que é esperança, irmãos? É ato de esperar algo. É estar numa expectativa. É estar vívido, aguardando no posto ali algo que vai acontecer, que deseja. Olha aqui. Vamos ver na Bíblia, deixa aberta aí. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos a esperança de quê? Lê aí. Esperança de quê? Salvação. Sermos salvos. Paulo, interessante, irmão. Ele se incluiu nisso. Ele viu o perigo era tão grande. A situação era tão tremenda. O navio na pique, se destruindo. 266 almas ali. E ele estava ali. E Paulo se incluiu nisso. Às vezes, irmão, na nossa fé, na nossa carreira de fé, como servos de Deus, às vezes nós somos cometidos por tanta tormenta, tufões, furacões, ou se agitam, ventos contrários se agitam contra a nossa vida, contra a nossa fé, e parece que nós vamos perdendo as esperanças. Parece que vamos, o desejo alcançado até de sermos, olha só, até de sermos salvos. Eles lutaram para não perder a vida deles, mas as circunstâncias eram tão contrárias, os ventos tão fortes, que nós vamos sucumbir. Nos perdeu as esperanças. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, se alguém aqui nesta manhã está sem nenhuma, porque sem esperança, irmãos, gera uma série de sintomas que eu vou falar daqui a pouco. E não é de Deus. Mas Deus, louvado, Ele está conosco nessa tempestade. Deus vai nos dar a vitória. Eles tinham a esperança de serem salvos, mas eles estavam perdendo. Porque os problemas às vezes são tão grandes. As lutas são tão grandes. Parece que tudo se escurece. Nós não vemos mais nada, nem sol. A Bíblia fala que nem o sol, nem as estrelas ali estavam iluminando aquela jornada deles. Porque naquela época eles não tinham bússola como os navios têm hoje. Eles navegavam em função dos astros, do sol. E a escuridão tapou isso tudo. Às vezes o problema, e eu vejo aqui algo interessante, irmãos, que Jesus Cristo, ele é o sol da justiça, ele que vai iluminar o nosso caminho, ele que vai dissipar as trevas, ele que vai nos dar a vitória, vai nos fazer chegar em porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca essa esperança quando você vê que tudo está escuro, quando você não vê uma porta aberta, quando você não vê uma solução para o problema. Continue crendo nele, continue confiando nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Denise cantou aqui, eu vou pedir para ela cantar no final do culto, porque Deus, ele cuida de você e de mim. Aleluia. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo nos exorta. Paulo podia preocupar com ele, irmão, só com ele mesmo. O único que era servo de Deus naquela embarcação era Paulo. Mas ele se preocupava com aquelas vidas. Eu vejo algo gostoso aqui na palavra do Senhor para aprendermos aqui nesta manhã. Aleluia. Paulo anima o povo, não perca. Aleluia, a esperança. Não perca o desejo de você ter a vitória nesse problema, de ser salvo, de ser liberto, de alcançar a bênção que você tem. Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Lembra, Jesus estava no barco, mesmo em desobediência, ali, louvado seja o nome do Senhor, com Jonas, mas o Senhor estava de olho nele, o Senhor estava cuidando dele, mesmo que aquela tempestade, Jonas não ia ser sucumbido, porque Deus iria usar de misericórdia com Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ali, meus irmãos, não tinha nenhuma bússola, nada, nenhum aparato eletrônico para... Veja só, e outra coisa, o que uma tempestade, um problema, ou uma turbulência, um tufão, um furacão, um big storm faz conosco? Uma das coisas, nós perdemos a direção de Deus na nossa vida. Nós ficamos sem direção. Eles, naquela escuridão, começaram a perder a esperança. Perderam também a direção. Eles não sabiam para onde iam. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque eles não tinham, mais ali a escuridão tapou. Não estava vendo mais o sol, nem a claridade. Não podiam se guiar em meio àquela tempestade, irmãos. E havendo já muito, não comiam. Então não perca as esperanças. Louvado seja o nome. Porque acontece quando vem um problema, vai tentar nos tirar da direção, vai tentar nos tirar do foco da presença de Deus, vai tentar nos tirar da vontade de Deus, de fazermos a obra de Deus. Já não vamos ter a esperança, o desejo de ver almas salvas, de fazer a obra de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Tem muita gente sem direção de Deus, por causa de N problemas. Não vê mais solução. Há solução sim, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que disse o salmista no Salmo 39, no verso 7. A minha esperança está em ti, ó Deus. Jesus Cristo é a tua esperança nesta manhã, irmão, para essa tempestade que está passando. Jesus Cristo é a esperança, aleluia, para te dar a vitória que você tem pedido ao Senhor. A irmã Carla ministrou aqui na quinta-feira, no Salmo 40, do verso que é verso 1, o salmista diz: esperei com... Em quem? Em quem você esperou? Esperou no pastor Sérgio? Esperou no Valcinei ou no irmão Fernando, no Jefferson, nos presbíteros, irmão João? Você esperou em quem, irmãos? Aleluia, quem você tem? Em Deus. Aleluia, porque ele, aleluia, ele tem a solução para o teu problema. Ele vai te colocar no caminho certo. Ele vai te colocar no lugar certo. Vai te colocar no lugar da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E a Bíblia fala, e o que, que ele fez? Ele ouviu o meu clamor. Aleluia, clame nesta manhã, irmão. Nessa tempestade que você está passando, clame, não perca a esperança. Não perca a vontade de lutar, não perca a vontade de vencer, porque quem não tem esperança, ele perdeu a vontade de lutar, a vontade de vencer, a vontade de ir em frente, a vontade de fazer a vontade, a obra de Deus. Não perca, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode dar um glória a Deus nesta manhã em nome de Jesus? Por isso o salmista no Salmo 121, verso 1, ele diz, levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Paulo está falando, nós precisamos do socorro de Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. As circunstâncias, irmãos, da vida, as lutas, os problemas que passamos, muitas das vezes e a maioria das vezes não serão favoráveis ao nosso favor. É nesse momento que nós não podemos perder as esperanças. É nesse momento que nós devemos confiar em Deus. Aleluia! Porque vai brilhar para você e para mim o sol da justiça e a vitória virá para a glória do nome do Senhor. Quantos podem dar um glória ao nome do Senhor nesta manhã? Não importa o tipo de tempestade, de furacão, de tormento, big storm, pequeno ou grande, que eu e você estejamos passando, saiba de uma coisa, a nossa esperança ela vai ser minada se nós não tivermos cuidado, não buscarmos a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor vai nos dar a vitória, no nome de Jesus. Foi o que Paulo disse. Parece que não havia, irmãos, havia muitos dias, nem sol, nem estrela. Mas uma pequena tempestade fugiu-nos. É como se foi. Toda a esperança de sermos salvos. Não perca essa esperança, irmão, diante do problema, diante da luta. Havendo, verso 21, havendo muito que se não comia. Então Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse, fora na verdade o razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim. E não partir de Creta. E assim evitaríamos este incômodo. Bom, muitas das vezes, está aqui, olha aqui, o segredo aqui. Ó. Quer evitar problema, irmãos? Quer evitar certas desavenças, ou certas situações que virão na nossa vida, seja de qualquer lugar. Na igreja, na tua casa, no trabalho, na sociedade. Está aqui, ó. Eles não obedeceram o conselho. Quem disse que o conselho bíblico não é bom? Eles não obedeceram o que Paulo falaram. Paulo havia dito, olha, no verso, capítulo 27, verso 10, dizendo-vos, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano. Parece que Deus tinha uma visão, uma revelação para o apóstolo Paulo do que viria a acontecer, porque a Bíblia fala que Deus conhece o fim desde o princípio, mas eles não deram ouvido, eles não ouviram o conselho do apóstolo Paulo. E agora a situação fica feia, irmão. Quantas vezes a gente aconselha, a palavra de Deus nos aconselha, a palavra de Deus fala para nós obedecermos e fazermos isso, e nós não damos ouvido à palavra de Deus, passamos a ser somente ouvintes e não praticantes da palavra, e logo após vem os problemas, logo após vem as situações, logo após vem os prejuízos, os danos morais, espirituais, físicos, porque nós saímos do centro da vontade de Deus. O que estava acontecendo naquela situação, naquela viagem, poderia ter sido evitado. Muita coisa, irmãos, está acontecendo com você e comigo que poderia ser evitado se outrora nós tivéssemos obedecido a palavra, ouvido a palavra e praticado a palavra de Deus. Será que eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? É isso que Paulo estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala, o prejuízo não teria acontecido. Ele torna a dizer e dizer para aquelas pessoas, e quantas vezes no púlpito é pregado, a palavra é ministrada na escola dominical, e nós não damos ouvido à palavra. Vamos ouvir, irmãos, vamos estar no centro da vontade de Deus, não vamos perder a direção, não vamos fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Deus, para que nós possamos, aleluia, não termos prejuízos na obra de Deus, na casa de Deus, nos propósitos de Deus, e o nome dele seja glorificado. Aleluias! E nós desobedecemos. Se aconselho, o pastor fala, a obra, a palavra é ministrada, ontem foi ministrado, e nós fugimos. Jonas não queria confrontar, né? Foge. E os problemas, irmãos, vêm. E não só isso, a gente coloca todo mundo em perigo. Aqui Paulo, irmão, pelo contrário, se ele tivesse ouvido o conselho do apóstolo Paulo, quem disse que o conselho bíblico não é bom? É bom sim, e é bom você ouvir, tá? Eles não estariam passando tanto problema, tanta aflição na alma, tanta angústia, tanta tristeza, a ponto de quase, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, tem gente que corre até perigo de vida, a sua salvação está correndo um grande perigo. Foi o que aconteceu por não ouvir o conselho do homem de Deus, por não ouvir a palavra de Deus. E Paulo, ele torna a advertir novamente, mais aqui para frente, que ele diz assim, havendo já muito que não, ele disse assim, que não se, e então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, ó, fora na verdade, razoável, varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esses incômodos, e esta perdição. Quanta coisa, irmão, nós poderíamos ter evitado nós mesmos, na nossa carreira de fé, se nós dessemos ouvido à palavra de Deus, ouvir os conselhos bíblicos, e pôr em prática a palavra do Senhor. Mas agora eu vos admoesto, verso 22, que tenhais bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Ter bom ânimo, ter vontade, não perder a esperança, ter ânimo. O que é isso? É ser corajoso, é ser forte. Não se entregar diante da tribulação, diante do problema. Porque eles estavam, foi tão tremenda aquela tempestade, irmãos, que começaram a dar certos sintomas. Que o desânimo é um problema. É o oposto ao ânimo. A vontade, a sua vontade agora para. A Bíblia fala, interessante que essas embarcações que eles usavam para o transporte ali, era um navio que carregava mantimentos, alimentos. O navio estava cheio de mantimento, apesar daquela tempestade, muitos móveis eles haviam jogado fora para aliviar o navio, para que o navio chegasse ao seu destino, mas eles estavam sem direção. E outra coisa, perderam o ânimo, perderam a vontade até de comer, irmão, são sintomas, de se alimentar naquela noite de tempestade, naquele perigo. Eles perderam o ânimo, não tinham fome. Quantos irmãos, às vezes, não têm fome da palavra, não têm vontade de se alimentar da palavra? A abundância de palavra, a mensagem pregada, não têm vontade de se alimentar. Pedem, são sintomas do desânimo, mas em nome de Jesus, nesta noite, vamos falar com o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! A Bíblia fala isso. Mas agora eu vos admoesto, eu chamo a atenção, olha, não repita, não cometa o mesmo mistake de outrora. Vocês têm que comer, vocês têm que alimentar, têm que se alimentar da palavra, irmão, têm que pôr em prática a palavra de Deus. Louvado para não cometermos o mesmo mistake. Mas agora vos admoesto aqui, tenhais bom ânimo, porque se não perderá. Outra coisa aqui que eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha convicção de que Deus estava com ele. Irmão, a primeira coisa que você precisa entender, quando vier um problema na tua casa, na tua família, seja lá de qual for natureza. Porque esse tipo de vento aqui, eu digo, diz os estudiosos que era um vento chamado vento do levante. Era um tufão que ele soprava de todas as direções. todos os lados, aquele vento, o vento, aquele vento levou a embarcação a sair do seu destino, levou a bater nas costas, nos perigos, nas bancas de areia. É um vento que vem, é um vento chamado vento levante, que ele se levanta de todas as direções. Isso, irmão, pode acontecer conosco. Mas Paulo, irmão, sabia de uma coisa, em meio àquela situação, de que Deus estava com ele. Irmão, não quer dizer que somos salvos, que não virão os problemas. Virão os problemas. Mas aprenda nesta manhã, Deus vai estar com você. Deus está conosco. Mesmo diante daquela tempestade, que você não sabe de onde vai vir aquele vento, um vento contrário, querendo acabar com você, com a tua família, você não sabe de onde ele vem. E vem de repente. E vem de repente. Mas sabe de uma coisa? Quando te acomodar ou te atacar ou vier sobre ti, creia que Deus está com você em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a esperança. Aleluia. Sabe por quê? Olha, Paulo diz aqui, tenha bom ânimo. Olha o que Paulo revela aqui, irmãos. E muita gente esquece disso, que Deus está com ele. Ele diz ainda no verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Não fique desanimado. Ser forte. Porque, olha o que ele diz, olha o que ele fala com muita propriedade. Olha só. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aleluia, nada vai acontecer com você. Nada vai te acontecer com você. Pode acontecer com o carro ficar amassado, mas você dentro do carro vai estar livre, Deus vai te guardar. Pode acontecer em qualquer coisa, outro lugar, aí fora, vai acontecer algo ali fora, mas com você não vai não. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio à tempestade, irmão, entenda isso, que Deus está conosco. Nada vai acontecer conosco. Louvado seja, não vamos desanimar. Paulo estava dizendo a bênção. Irmãos, olha que coisa interessante. Olha que faz um homem que tem experiência com Deus, que tem convicção com Deus, que toma união com Deus. Aleluia. Ele põe aqueles que estão ao seu redor, mesmo ainda que são ímpios, incrédulos, eles também são abençoados. Eles também vão ter a proteção de Deus. A tua presença, irmão, em qualquer lugar, vai ser bênção para os outros, vai ser proteção para os outros, vai ser livramento para os outros. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós não vamos colocar os outros em perigo, como foi Jonas, porque Paulo estava em obediência à vontade de Deus. Jonas estava em desobediência à vontade de Deus. E a Bíblia fala que ele colocou em perigo todos aqueles que estavam ao seu redor. A sua família, seu lar, os seus companheiros, marinheiros. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, obedecemos a palavra de Deus, vem o vento que vier, vem a tempestade que vier, da onde que ele vier, do problema que vier, Deus vai nos dar a vitória, nada vai acontecer comigo. Nem com o meu lar, nem com a minha família, nem com os companheiros de trabalho. Porque louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai fazer presente. Ó José no Egito, irmãos. Aonde José estava. E Deus era com José. Deus é com você, querido. Deus é comigo. Aleluia, podem tentar querer acabar com você, fazer Deus vai ser com você na cadeia, Deus vai ser com você no trono do faraó, Deus vai ser com você lá no fundo do mar, Deus vai ser com você onde estiver, porque você está na presença do Senhor. E Deus era com José. E quando o pessoal diz, Paulo está doido de falar que não vai acontecer nada conosco, nós estamos no perigo, estamos vendo o perigo. Irmão, só quem está fora da vontade de Deus é que não vê o perigo. Quem está no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, comendo a palavra, está com um propósito, aleluia. Ele pode até ver o perigo, mas ele vai ver que Deus vai guardar ele, Deus vai dar a bênção a ele, no nome de Jesus. Aleluia. Ô, glória, pode perigo também, mas Deus vai te guardar. Aleluia. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia, descansa nessa tempestade, irmão. Descansa, Jesus está no barco. Jesus disse para os discípulos, ô glória, tem de fé. Jesus estava no barco, os discípulos apavorados, arrancando o cabelo, Jesus está dormindo. Irmão, descansa, se você está no esconderijo altíssimo, essa tempestade, ela vai passar. Aleluia, você vai cantar o cântico da vitória no nome de Jesus. Aleluia! Você crê nisto? Aleluia! Tenha bom ânimo! Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, irmãos. Aleluia! Aleluia! Ele é Senhor do mar, dos ventos. Ele passeia nas nuvens. Ele é Deus! Vai passar, irmãos. Não sei se é um mês, se é dois dias. Vai passar esta luta. Vai passar este problema. Aleluia. Vai passar essa angústia, essa decepção, essa tristeza. Vai passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Não percas a esperança. Ouça o conselho nesta manhã, irmãos. Como se Paulo estivesse pregando para vocês nesta manhã e para mim. Não perde a esperança, não. Aleluia. Você quando é lutar contra a esperança. Continue crendo. Ele vai te abençoar. Ele é a nossa esperança. Tenha bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Se alimente. Se alimente espiritualmente. Coma. Aquele navio estava cheio de alimento. Não é que não tinha comida ali, não. Tinha comida à vontade, Rafael. Estava cheio de cereais ali, que transportava cereais e os presos. Que eles mudaram de embarcação ali antes. Estava cheio de comida ali. Não é porque, irmãos, não é porque eles não tinha comida, não tinha comida assim à vontade. Só que o problema era tão grande, a luta era tão grande. E às vezes acontece conosco, irmãos. Nós não queremos nem mais fazer a obra de Deus. Nós não queremos mais louvar. Nós não queremos mais pregar. Nós não queremos mais evangelizar. É tanta tempestade que tira a nossa fome. A nossa fome de amar. A nossa fome de servir. A nossa fome de adorar a Deus. Tinha ali alimento à vontade. Aleluia! Coma! Se alimente em meio... Eu profetizo para você nesta manhã, em meio, a luta, o problema, se alimente de minha palavra, coma minha palavra, abundância de alimento para te dar vitória e te fortalecer em meio à luta, em meio ao problema. Aleluia! Você crê, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Nada vai acontecer com você. Vai passar. A tormenta vai passar. O Big Storm vai passar. Aleluia! Porque Deus está comigo e com você. É a outra verdade que eu vejo nesse texto aqui. Louvado seja. Olha o que vou terminar. Olha o que diz a palavra do Senhor. No verso 22, porque esta mesma noite, aleluia, irmão, no meio dessa escuridão, no meio dessa angústia, desse problema, aleluia, Jesus vai te fazer uma visita. E calamanabashire mandaramanai. Ramadecantarabassudecantaramanai. Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Ramadecantaramanai. E quem lhe me canta seteroboshoterebehai, andere me canta setetechoroboshure manda, ele vai te visitar. Não é o pastor, não, mas é ele. É o Senhor. Ele vai te visitar em meio a esta angústia, esta noite escura. Na tua vida, meu irmão, minha irmã, nessa noite tenebrosa, e você não vê nada, mas o Senhor, o anjo do Senhor, vai te visitar. E não só isso, ele traz uma mensagem para você. Ele traz, Oremandarabashi kalamanai. E ele traz uma mensagem. Aleluia. Sabe por que você é especial? Xaramandaramanai. Você decantarabassi, decantaramanai. Foi comprado. Foi comprada com sangue. Ramacantarabassi. Remenabassi, decantaramanai. Anemandarabassi, calamai. Você é especial para ele. Ele pagou um alto preço por você. E nessa escuridão, ele vai te visitar. Nem outro não, é ele mesmo. É o que morreu por você. É que derramou o seu sangue. Aleluia, ele da cruz do Calvário. Ele vai trazer uma mensagem para você. Ele vai te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe para quem que ele vai, que Deus aparece, que Deus manifesta, ele fala conosco? É para quem serve a ele, é o que eu vejo aqui. Ele diz, Paulo disse, olha só que coisa linda. Porque eu mesmo, aleluia. Porque esta mesma noite, noite de angústia, noite de desespero, noite de perder as esperanças, de perder o ânimo, esta mesma noite, o anjo de Deus é o Senhor Jesus, de quem eu sou. Oh, querido, você é do Senhor. Você pertence a Deus. Ele te selou. Você é a propriedade dele. Ele te comprou com sangue. Você tem o Espírito Santo. E Paulo disse, eu sou. E a quem eu sirvo? Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele vai te dar a mensagem. Ele vai te dizer, não temas. Em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio às decepções, em meio aos problemas, em meio a essas ondas que vêm, esses tufões e furacões, não temas. Você pode dar um glória a Deus. Irmão, Deus está falando conosco nesta manhã. Deus está falando desde a portaria até aqui. E amade canta se torobo chora mai. Anderebe canta se churubusu de cantaramanai. Aremanda de canta tite torobo. Iramanda ramasi calamahai. Oremanda de cantaramanai. Aleluia! Se você é servo, se você serve a ele, se você é dele, ele te comprou com preço de sangue, pode contar. Aleluia, ele vai se manifestar para você nessa tempestade. E vai dizer, não temas. Não temas. Aleluias! Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ô glória, dizendo Paulo, não temas, porque importas que seja apresentado a César. Havia uma profecia do apóstolo Paulo, eu não vou entrar aí agora. Eis que Deus te deu. Olha só, irmão. Deus vai te dar o controle, a autoridade de toda a situação e diante do problema que você está passando. Você crê nesta manhã? Deus, vou repetir, Deus vai te dar o controle da calamanai becheira mai. O controle sobre todo o problema, sobre toda a situação. Olha o que Deus disse. Deus deu autoridade a ele. Deus deu controle de toda a tripulação diante daquele problema. Aleluia. Deus disse assim para Paulo. Paulo, não temas, e ainda mais. Deus te deu todos quanto navegam no navio, o controle, a autoridade, aleluia, a responsabilidade está sobre você, vai acontecer o que eu estou te dizendo, aleluia, eu estou contigo, eu vou te abençoar, louvado, você vai chegar no destino, no propósito, no que Deus havia falado para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, então não temas. Aleluia. Quantos creio que o Senhor está falando com você nessa manhã? Deus está falando comigo aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Em meio àquele desespero, em meio àquela aflição, Paulo era um homem como eu e você, irmãos. Mas Deus se manifestou para fortalecer a fé dele. Lembrou da promessa que o Senhor tinha falado para o apóstolo Paulo quando converteu. O Senhor tinha dito a ele, este é um vaso, irmão, você é vaso de Deus, esse é um vaso escolhido para levar o meu nome às reis, às sacerdotes, e a Roma vai pregar a minha palavra lá, os propósitos que Deus tem para a tua vida vão se cumprir, não importa a tempestade que se levantar, não importa as trevas, não importa o tipo de vento que venha, Deus vai fazer cumprir os propósitos que Ele tem determinado para a tua vida e para a igreja do Senhor. Quantos glorificam o nome do Senhor, se coloque de pé nesta manhã.